Na paisagem da rua calma. Leve como a pena ela chegava, impregnava. Batida forte, bate na porta de casa. Logo casava, tudo se encaixa. E tem a ver com tudo que a gente passa. É que te levanta, não te abandona. Se pensa mal, escuta, logo se levanta. É o som de hoje e foi de ontem. É de amanhã quem segue em frente e se garante. Porra, como era difícil hoje ter loja pirataria. É MTV com vídeo, vejo muita coisa positiva também. Vejo coisa negativa que se alastra refém. Muita gente já está. Pensamento copiado que só vem pra abalar. Trabalho sério de pessoas verdadeiramente preocupadas. Eu, tu, ele, nós, vós, eles. Já estávamos. Pensamento coletivo em sintonia. Rádio Pirata FM deveria tocar um dia. O som que é positivo pra mim que é pra tu. Mensagem na cultura que mais cresce no mundo. Eu não vou ficar com graça, não vou ficar com graça, não. Eu não vou ficar com graça, não vou ficar com graça, não. Eu não vou ficar com graça, não vou ficar com graça, não. Eu não vou ficar com graça, não vou ficar com graça, não. Graça fica pra quem é palhaço e não embaça, que eu te arregaço. Pois hip hop é minha cultura, meu espaço. Nossa cultura vence barreiras. Quem conhece sabe que é verdadeira. Olha só quem diria, Dona Marista. Escutando o som do bom e do melhor. Hip hop é a cultura que não te deixa só, lá se dó. Eu não tenho de quem despreza minha cultura. Negro eu sei que é, negro eu sei que sou. Descendente de um povo que acorrentado apanhou, mas não se entregou. Não vamos entregar. Estamos nessa luta e não vamos parar. Sobe o morro desse ladeira, então deixa de besteira. Sexta-feira 13 já passou, mas você não se ligou que agora já é hora de mudarmos essa história. Então deixa de gracinha e vamos à vitória. Não, a coisa quando começou pra mim, ela chegou natural, sem forçar. Casa Amarela, lá em Recife. Eu não vou ficar com graça, não vou ficar com graça, não. Eu não vou ficar com graça, não vou ficar com graça, não. Eu não vou ficar com graça, não vou ficar com graça, não. Eu não vou ficar com graça, não vou ficar com graça, não. Com o passar do tempo a ideia me envolveu. Vou repassando pros seus filhos que você se esqueceu. Pessoas de mente mais aberta, outra época. Acompanhar o tempo é necessário. Ler um bom livro, um dicionário. Internet, TV a cabo. Escutando um bom rap no seu barraco. Coisas que não ostentam o lado errado. Levantam a moral, sim, de um favelado. Abra os seus olhos, seus ouvidos. Se tirar a atenção por um segundo, está perdido. Hip hop é cultura, escute isso. Quebrando diariamente a barreira do inimigo. O tempo de gracinha já passou. Quem acredita em nossa causa abraçou. Se ligou, no tempo não ficou. Aqui não é papo de novela, me critica porque eu canto a vera. No batuque do pandeiro, no squat do DJ, no tag do grafiteiro, esse b-boy detona mesmo. Minha mensagem, acabei. Eu não vou ficar com graça, não vou ficar com graça, não. Eu não vou ficar com graça, não vou ficar com graça, não. Eu não vou ficar com graça, não vou ficar com graça, não. Eu não vou ficar com graça, não vou ficar com graça, não.